andrecivismoral.com.br. Aham, aham. Tô pressão. Repertório novo daquele jeito. Vem comigo, vem, vem. E vem novinha, vem. Tá gostando, tá? Embrasadinha, vem. Encosta aqui, meu bem. Vem novinha, vem. Tá gostando, tá? Embrasadinha, vem. Encosta aqui, meu bem. Eu vou te falar. Então se ligue na minha, vá. Preste atenção, novinha. Vai fazer a quicadinha. Preste atenção, novinha. Vai fazer a que vai. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Vai quicando aí, novinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. De frente o paredão daquele jeito, as novinhas vem. Vai. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Vai quicando aí. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Quica. Joga pra cima o solinho do paredão. Vai que vai. Naquele pique. Alô, Jefim CDs, o bolado de Campina Grande, é loja. Paredão Zé Modos. Alô, Boca CDs. DJ Wenderson. Paredão de Tsunami. E vem novinha, vem. Tá gostando, tá? Embrasadinha, vem. Encosta aqui, meu. E vem novinha, vem. E tá gostando, tá? Embrasadinha, vem. Encosta aqui, meu bem. E eu vou te falar. Então se ligue na minha. Preste atenção, novinha. Vai fazer a quicadinha. Preste atenção. Vai chacal, vai chacal. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. E vai sentando aí, novinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica. Vai quicando, vai. Vai quicando, vai, vai, vai. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. Quica, quica, quicadinha. E vai quicando aí, novinha. Quica, quica, quicadinha. Pra quem vai? Pra que vem? Pra que vai? Tá gostosinho, mamá. E bicho que produção, DJ Douglas. André Silvio, do Moral de Ibora. Alô, Borracharia 24 horas. Alô, Lucas, é nóis. Camarão CDs. Alô, Danilo. DL Formel.